35, alterna, Fortaleza. Santa 3, zona 53, decolado da El Blast. Para seguir, aeronave da Gol com Boeing 737 da Gol, pintura da Vari. Estou autorizado táxi via Juliette e Alfa por Ponte Vera do 10. Quem informa que Querengão no 008. Ok, a gente vai seguir a aeronave com a pintura da Vari. 6514, Ponte Espera da 02862. Total 9911. Total 9911. Confirmando nível 13 no 0 para Recife. Firma. Pode copiar. Escuta. E ponta de espera próximo. Gol no 897, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. Vento de 20 graus com 10 nós. É o gol 1607, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, gol 1607. Corrigindo, para o gol no 607, autorizado a alinhar e decolar, 20 graus com 10 nós. 607. Salvador, gol no 897, bom dia. Pronto na... esperando no 10. Gol no 897, bom dia, autorizado a alinhar e manter no 0. Ali mantém no 0, gol no 897. Mike Eco Delta, autorizado o táxi, chame para ingressar na 17. Decolou 5-3, chame o controle 1 no 9, decimal 35. 19-35, bom dia. Bom dia. Salvador, Varglog 65 no 4, mantendo ponto de espera no 0 na sequência. Varglog 65 no 4, após a decolagem da aeronave, na cabeceira, a linha mantém. Após decolagem, a linha mantém o Varglog 65 no 4. 0-0-6-0-7. Rua direito, saída gola e transição off fito, controle 119, decimal 35, transponda 5457. Autorizado Brasília, nível 340, pela Upen Zulu 17, decola da 10 com curva à direita, controle 119.35 e transponda 5457, web 6709. Web 6709, correto, reporta para pushback acionado. Reportaram para pushback acionamento web 6709. Total 9911. Acopio. Escuta. Total 9911, autorizado Recife, nível 310 pelo UP UISC 58. Acorda 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, transponder 5441. 310, atribui 58, decola da 10, curva esquerda, pro Caracaju, controle 7935, responde 5441, total 9911. Total 9911, correto, reporte para posicionar. Reportará, 9911. com o centro, que o seu slot era até os 3,6, eu vou consultar com o centro. Ok, tô na sua escuta. Total 9911 para pushback acionamento. Total 9911 autorizado pushback acionar, repórter táxi. Operador táxi 9911. Drone, gol 1897, decola. Gol 897, acione código 5423. Acionado, 5423. O senhor está acionado 5433, acione código 5423. Está acionado 5423, 23. Pronto, tá 3517. Tá pronto, tá 3517. Vai acionar na posição. Autorizado o acionamento, reporte para push, tá 3517. Vai reportar 3517. Contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída Golem. Gente, 360 Golem, 1897. Controle, papapapá, Mike Eco Delta. Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, 500 pés. Gente, na sua escuta, Mike Eco Delta. Eco Delta, informe 20 milhas fora de Salvador. Reportará 20 milhas, Eco Delta. Log 65 no 4, decolou 58, chame o controle. 119 decimal 35. 1935, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. O V-Log 65 no 4, passa 800 na subida. Variglog 65 no 4, contato radar da decolagem, suba para nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA, 65 no 4. Autorizado push e acionar. Autorizado push back, tá 357. Fio no 28 decimal 8, alternando 26 decimal 4. 288, 264, voo no 607. Total 9919 para o táxi, 3 a bordo, 2:30 de autonomia, alterna maciota. Total 9911, autorizado táxi, via Juliette Alfa, QNH 1008, o papo de espera chame torre 1936. Juliette Alfa, ML8, pode espera 1086, total 9911. solo, seu 31792, para pushback e acionamento. 3179, número 2 para push, aguarde. Aguarda a sua escuta, tá? 3179. Doutor de Salvador, bom dia, tá? 3304, informação hotel. 3304, acione identificação. Autorizado via chegada a BOF, desça para 2000 pés, altímetro 1008, reporte estabilizado no curso localizador. 3304. O 1897, chame centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 1288.264, 897. Puxa, número 3 para push, aguarde. A sua escuta como número 3, web 6709. Salvador, 3517, total de 149, 3 horas e 42, alternando com fim, está pronto. 3517, autorizado táxi Indy Alpha para ponte parada 10, chamando torre 118, acimão 6, QNH 1008. 1008, Indy Alpha, da ponte parada 10, chamando acimão 6, lá, então 3517. Eco Delta, frequência livre para a coordenação. 9919. 3 Salvador, bom dia, total 9919, decolou, está na Pucaracaju. Total 9919, contato radar da decolagem, suba para nível 310, sai da Puca. Autorizado até o 310 na Puca, quando possível voar Aracaju. Paraguai Log 6504, chame Centro Recife, 126.85. Alterna 125.45. 1285 Recife, Velog 6504, obrigado, bom dia. 3179. Cadê o 9919, quando possível voar a Caju? Deixa, aguarde coordenação. Obrigado. Total 999, autorizado direto a Aracaju. Obrigado, direto a Aracaju. Bom dia, o TAN 3597, ponto espera da 1-0, pronto. 3597, autorizado alinhar e decolar da 1-0. Venta de 30 graus com 10 nós. Ali decola da 1-0, TAN 3597. Bom dia, Brasil 2010. 1-0-1-0, de acordo com a UBT que tem o seu plano aqui, 1-0-1-0, plano vencido. Será necessário fazer um novo plano. A hora certa, 1-1-0-8. Ok. Webjet 6709, chamou pronto? Pronto para puxar acionamento, 6709. Gente, correndo com a equipe do sol, tem um Airbus da TAM no através do, do portão 04. Quando o mês iniciar o táxi, livrar táxi Índia, está autorizado seu acionamento e pushback no 01. Vai coordenar então com o pessoal de solo? Quando o TAM livrar o Índia, está autorizado o pushback e acionamento do 6709. Solo, TAM 3179 com 207 a bordo, alternando com fim do 4 horas e 20 minutos para o táxi. 207 com fins 4h20? Afirmativo. TAM 3179 autorizado táxi, Índia no ponto de espera chama torre, 108.612. O ajuste 1008. 1008, Índia, ponto de espera 118.760, seu bom dia. Vamos. Solo, Brasil 2010. Prossiga. Tem plano para 11h30. 11h30, checa aí com o centro Recife, eu acho. Fato radar da decolagem, suba para nível 360, saída gole e transição ao fito. Gole ao fito, sobe ao 360, tá, 3,57. 31719, ponto de espera, pronto, down no zero. São 31719, ali em decola, vento 030 graus com 09 nós. Ali decola, down no zero, está 31719. Então, 3304, completo final do procedimento LS X-Ray, reduza para a velocidade de aproximação, chame tow, Rio do Norte, decimal 6. 8,6. 4 horas e 30, alterna com o FIT. Táxi via Índia, depois espera, chama torre, 118, decimal 612, é o ajuste 1008. Autorizado via Índia, ponto de espera, chama a torre em 118.6, ajuste na 008, web 6709. Alê. Na escuta. Um abraço, Yank Lima Alfa. Bom voo pra vocês aí. É. 6709, eu solo voltando? Prossiga. Pode confirmar se recebe microfonia? No momento não, agora parou. Sente. São 31719, decolado ao Zono 4, chame o controle em 119, decimal 35. 3935, bom dia, São 31719. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, Webjet 6709, próximo ao ponto de espera, pronto. 6709, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 6709. Logem, suba para nível 320, saída da EL. 320, sai da EL, já estão passando 2000, autorizaria da presente pro AB, né? Mantém o perfil da saída, pra 3179. Manterá, então, 3179. Pés, Urubu, à esquerda do localizador. Afirmativo. O Brasil 2090, autorizado Fortaleza, nível de voo 270 via UPS 19. Decolado 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. 5412, eu transpondo, eu controle 119, decimal 35. Ok, autorizado Fortaleza 270, UPS 19. Decolado da pista 10, primeira curva à esquerda, transição Momo. Saída Momo, transição Frote. Transponder 5412, controle 119,35. Protegimento correto, 2090. Reporte quando pronto para puxa acionamento. Estamos prontos. Livre puxa acionamento, reporte táxi. Sim. Só confirmando, foi questionado porque não é a primeira vez que o seu plano aparece para Fortaleza com um nível par. A última vez que aconteceu isso foi, o destino seria Teresina, porém foi mudado para Fortaleza. Era bom checar com a companhia para quando fizesse o plano para Fortaleza, o nível já viesse com o nível correto, para não induzir a erro. Ok, obrigado. Índia, prossiga para o solo. Seria o plano. entoando o hotel em Matango. Hotel Índia, Índia é negativo ainda. Entrei em contato com a sala aí. Confirmando, era o plano para o hotel em Matango e foi feita uma modificação para o hotel Índia, Índia, é isso? São 3304 no solo, zona 7, libera a direita, chame o solo 219. Direita 219. 6709, livre a decolagem, vento 020 graus com 10 nós. Livre decolagem, leve 6709. 50 na sua escuta agora. Plano 922, acione identificação. Autorizado chegada Mari, desça para 2000 pés, altímetro 1008, reporte estabilizado no curso localizador. 22.000 pés, reporta localizadora 922. Gente, estou em contato com a CLS agora no momento. É, havia um plano para as 10h30, porém, hora certa 1-1-1-8 Zulu. É, de acordo com a hora certa, o plano venceu. Estou checando aqui com a CLS e não temos mais nenhuma mensagem de atraso. Beleza. Coordenação, informe o nível destino. Destino é Jacobina, nível 510 ATR. Ele é paciente, 510 Jacobina. Alcântica Juliette, 3304. 304, ingresso Índia, gate 02. Índia 027. Houve contato radar da decolagem, suba para nível 340, sai da gola e transição ao fito. Olha o fito, 340, obrigado. Ano 79, chame centro Recife, ano 28, décimo 8, alternando 26, décimo 4. 28, alternando 26, 4, 3, 1, 79.